Precisa nem falar nada, né? Já sabe que é o Cross. Não imaginei que seria tão difícil ficar aqui sem você. Mas confesso, você é meu vício. Sua falta faz doer pra valer. Jurei que não me apegaria, mas foi como querer fugir do sol do meio-dia. Minha vida já tava igual uma casa trancada e vazia, que ninguém se importava, ia ser demolida. Mas você veio do nada e abriu minha cortina e devolveu um brilho que até antes não via. E agora ignora, diz que vai, não volta, sai bater na porta. Diz que não se importa, por fora até finjo que está tudo bem. Só que amor não se implora a ninguém. Tudo bem, eu adoro essa sua energia. Você chegou e me despertou que há muito tempo eu não sentia. Ei, neguinha, contigo a vida é mais bonita. Queria parar o tempo enquanto você me abraçava e ria. Foi tanta expectativa que não foi correspondida. Minha maior covardia era achar que eu não merecia ter toda aquela alegria que você me transmitia. E agora que te perdi, frustração virou rima. Ô, neguinha, vem ser minha, vem ser meu prazer de viver. Sua energia junto à minha chega a fazer o sol nascer. Ô, neguinha, vem ser minha, vem ser meu prazer de viver. Sua energia junto à minha chega a fazer o sol nascer. Também quero ser livre. Minha liberdade é o que me faz passar dos limites. Quem finge mais nem sempre é quem sofre menos. Meu calcanhar de Aquiles foi atingido e tá doendo. Foi igual mostrar criptonita para o Superman. Que por mais forte que seja, uma fraqueza ele tem. A frieza era um mecanismo de defesa. Você chegou no gelo como se fosse uma chama acesa. Eu reconheço, falo merda pra caralho. Eu reconheço, às vezes pareço um retardado. Eu reconheço, sei que meu maior pecado é o desejo e a vontade de estar do seu lado. Ô, neguinha, vem ser minha, vem ser meu prazer de viver. Sua energia junto à minha chega a fazer o sol nascer, pode crer. Ô, neguinha, vem ser minha, vem ser meu prazer de viver. Junto a minha chega a fazer o sol nascer, pode crer.